não quer poder, não quer dinheiro não. O amor não quer beber o vinho da ilusão. O amor é bem querer, é a fonte da emoção. Então lugar de amor é mesmo o coração. Ah, como é bom viver. É bom viver de amor e até morrer de amor é bom. Ah, como é bom viver. É bom viver de amor e até morrer de amor é bom. Um lindo canto com um gosto de viver pintou bonito e ganhou meu coração. Ah, como é bom viver. É bom viver de amor e até morrer de amor é bom. Poder, porque poder pode podar. É bom a gente ter o que ninguém pôde ganhar. Saber o que será o dia de amanhã. Comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom vivan. Comer, beber, dormir, sonhar e ser um bom vivan. O amor não quer poder, não quer dinheiro não. O amor não quer beber o vinho da ilusão. É a fonte da emoção. Então lugar de amor é mesmo o coração. Ah, como é bom viver. É bom viver de amor e até morrer de amor é bom. Ah, como é bom viver. É bom viver de amor e até morrer de amor é bom. Escravo do seu amor, livre

Me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Mexeu no coração. Você me toca, eu já não posso parar. Não vejo a hora, eu quero te encontrar. Obrigada, agradeço a Deus esse amor entre você e eu. Apaixonada, sei o que acertando a sua flecha. Amor, amor, amor, se é isso que se chama amor. Eu tô apaixonada por você. Amor, amor, amor, se é isso que se chama amor. Eu tô apaixonada por você. Apaixonada por você. Apaixonada por você, yeah. Apaixonada por você, yeah. Você me deixa louca só com um olhar. E quando fala tem mistério no ar. Você faz charme, mas não pode esconder. Nasceu pra mim e eu nasci pra você. Esse amor entre você e eu. Apaixonada, sei o que me deu. Foi um anjo que chegou na hora certa, um cupido me acertando a sua flecha. Amor, amor, amor, se é isso que se chama amor. Eu tô apaixonada por você. Amor, amor, amor, se é isso que se chama amor. Apaixonada por você, apaixonada por você, apaixonada por você, apaixonada por você. Saudade. Saudade.

assim pra você. E um outro vem em cima e você nem pra me escutar. Meu olhar 43, aquele assim, meio de lado, chafariz.

Rádio Jornal. Rádio Jornal. Saudade. Hoje eu sonhei com um anjo feito só pra mim. Quem vai dizer pra onde a gente vai quando acaba o amor? Se tudo terminou, suas asas vão me proteger. E quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar, eu deito pra pensar na luz que se perder. Um anjo vem me beijar e o seu amor suave como o vento, prazer sem julgamento me faz voar. E quando a dor me torna mais covarde, eu sinto a coragem pra ser o que sou, porque pra sempre um anjo vem me beijar. Quando eu fico mal, minha dor parece não ter final. Olho pro céu e eu sei que as estrelas sempre vão brilhar. E quando a noite vem, estou sozinho sem ninguém, estou sozinho sem ninguém. O céu se apagou. Um anjo vem me beijar. O seu amor suave como o vento, prazer sem julgamento que me faz voar. E quando a dor me torna mais covarde, eu sinto a na guitarra que gol. Me esqueceu, nosso amor ainda está vivo, não morreu. Nossa história não vai terminar assim, pois eu nasci pra você e você pra mim. Vou reacender as chamas da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo, o mundo vai.

você gosta. Aracaju, Sergipe, Brasil. Jornal, tá todo mundo ligado. Uma empresa do grupo José Arinaldo de Oliveira. A voz do povo, Jornal. Aqui, Rádio Jornal. Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos de coração, pois o fim está próximo. Começa agora o programa A Verdade Presente. Apresentação: missionário Fernando Santos, anunciando que breve Jesus voltará. Irá nos buscar para com ele eternamente morar. Portanto, preparai-vos, pois Jesus voltará. Pastor Fernando Santos. Sei que tua palavra sempre vai. Verdade presente na comunicação alegre do pastor Fernando Santos. Se você procura estilo, qualidade, menor preço e as últimas tendências da moda feminina, a Loja Zuni tem peças lindas que vão te conectar com a moda. Vestidos, saias, bermudas, tiaras e os mais lindos e variados shorts. Loja Zuni, trazendo o melhor da moda feminina, fazendo você se amar intensamente. Ficamos localizados na rua Elísio Azevedo, número 194, no bairro Suíça, Aracaju, Sergipe. E não esqueça, a Loja Zuni fica por trás da Iscariz. Entre em contato conosco no WhatsApp 799-9801-2811. Estamos esperando por você. Grande promoção da loja Maximus. Camisas peruanas por apenas R$25. Camisa polo só R$50. Calças apenas R$60. Sandálias por apenas R$25. Bonés a partir de R$20. E bermudas por apenas R$60. Loja Maximus, localizada na rua Senhor dos Passos, número 23, bairro Ponto Novo, Aracaju, Sergipe. Telefone 99170-6660. E você também pode fazer as suas compras online. Entre em contato conosco agora mesmo. Ofertas de fim de ano Ponto do Aço. Tubo redondo preto, uma polegada na 0,90, R$39,90. Arame revestido PVC verde, R$27,90. Tela soldada aqui, R$92, R$199,90. Serra mármore Bonder, R$289,90. Vergalhão CA 60, 4,2 milímetros, R$10,89. Nosso WhatsApp é 79 991 26 40 46. Barata no Ponto do Aço. Programa A Verdade Presente, na comunicação alegre do pastor Fernando Santos. Será que é possível achar alguém para que eu possa confiar? Será que é possível a verdade encontrar? Só a palavra do Senhor é certa e nunca passará. E quem nele confiar vai a verdade achar. Só Jesus é a verdade, só Jesus é o caminho, sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida, só Jesus. As pessoas a correr, sempre há tanto por fazer, quase ninguém quer parar e ouvir. Mas que exemplo eu irei deixar pra quem está a me observar, sei que preciso. Pastor Fernando Santos. Glória a Deus, boa noite. Saudamos também com a paz que excede todo o entendimento. Estamos aqui para levar ao seu coração, através da Rádio Jornal FM 91.3, a palavra de Deus, mensagens de fé e esperança, mensagens sobre saúde. E é com grande alegria que eu saúdo a você nesta noite, desejando que as bênçãos do Senhor Deus repouse sobre a sua vida. Nós estamos agora aqui na capital sergipana, às 21 horas e 22 minutos. É isso aí, 21 horas e 22 minutos. Trabalhando aqui com nosso amigo operador, modulando os graves, médios e agudo. É o David Brandão. É isso aí. E também ao meu lado aqui o nosso irmão missionário José de Jesus, está aqui no estúdio da Rádio Jornal, e nós queremos saudar você que está ouvindo aí, saudar o diretor geral aqui da Rádio Jornal, o doutor Augusto Júnior, que está aí na sua casa se recuperando da cirurgia a qual se submeteu, e foi uma cirurgia bem sucedida. Louvado e glória a Deus por isto. Saúdo também a sua esposa, a irmã Angélica. E a saudação também para o proprietário aqui da Rádio Jornal, Sr. José Arinaldo, e todos os que fazem aqui a Rádio Jornal. E nós vamos nesse momento apresentar o quadro Viva com Saúde, Viva Melhor. Estamos fazendo diferente um pouquinho hoje. Então vamos falar sobre os benefícios da dieta vegetariana no quadro Viva com Saúde, Viva Melhor. Viva melhor, viva feliz, viva com saúde. Muito bem. Regime sem carne é o mais saudável, inclusive para os jovens. Estou aqui com a revista Adventista, o órgão oficial da igreja do mês de dezembro. E vamos compartilhar esse tema, benefícios da dieta vegetariana. Escolhi seguir a recomendação da igreja Adventista de adotar a dieta vegetariana. Assim escreveu um jovem adventista. Minha família continua a comer carne regularmente e estou preocupado porque temos doenças cardíacas e câncer de colo em nossa família. Os benefícios de evitar a carne vermelha são confirmados pela ciência, mesmo para os jovens? A Igreja Adventista recomenda uma dieta vegetariana equilibrada e nós o felicitamos por escolher os benefícios dessa dieta. Nutrição balanceada inclui variedade, o mínimo de alimentos processados e refinados e todos os nutrientes essenciais, incluindo a vitamina B12, obtidos de alimentos e suplementos. Você menciona importantes fatores de risco familiar, como câncer de cólon e doenças cardíacas, além das possíveis influências genéticas, a dieta é um fator importante para essas doenças específicas e para muitas outras. As pessoas que comem carne aliás, as pessoas que comem carne correm risco de 3 a 4 vezes maior de contrair câncer de cólon. Curiosamente, quem consome leguminosas, feijão, pelo menos 4 vezes por semana, reduz significativamente esse risco aumentado. As carnes defumadas e ou grelhadas apresentam riscos particulares de câncer de intestino e é melhor evitá-las. As carnes defumadas. É melhor também excluir da dieta as carnes muito temperadas e salgadas, porque os nitritos nessas carnes promovem o câncer. Para a prevenção do câncer, o Instituto Americano de Pesquisa recomenda o seguinte. Veja o que o Instituto, né, de Pesquisa Científica ele recomenda. Primeiro, consuma uma dieta rica em grãos integrais, vegetais, frutas e feijões. Limite o consumo de lanches rápidos e outros alimentos refinados e processados com alto teor de gordura, amidos e açúcares. Limite o consumo de carnes vermelhas e processadas. Limite o consumo de bebidas adoçadas com açúcar. Não consuma bebida alcoólica. Não utilize suplementos não comprovados para a prevenção do câncer, como beta-caroteno e vitamina E. Não fume e evite exposição ao tabaco. É digno de nota que essas diretrizes se aplicam à prevenção de doenças coronarianas e ao câncer, oferecendo benefício duplo. Além disso, pesquisadores estão constantemente relatando que o alto consumo de vegetais, especialmente legumes, alface e o grupo de verduras crucíferas, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, nabo, agrião, rutabaga, o nabo sueco, couve rábano, couve frisado e rábano, diminui o risco de câncer de fígado e outros tipos de cânceres. Para obter o benefício da proteção máxima, é melhor escolher sabiamente os alimentos, fazer exercício, evitar o fumo e o álcool, evitar bebidas adocicadas e açucaradas e lutar por um peso corporal normal. Pergunto, mesmo os jovens se beneficiam de uma dieta saudável? Respondo, pesquisadores noruegueses publicaram recentemente um estudo sobre a expectativa de vida, mostrando que, em adição ao consumo menor de carne vermelha, o consumo consistente de uma dieta rica em alimentos de origem vegetal, especialmente leguminosas, grãos inteiros e castanhas, pode prolongar a expectativa de vida de uma pessoa de 20 anos em até 13 anos. Quanto mais cedo as mudanças forem feitas, maior será o benefício. Para as pessoas mais velhas, os benefícios seriam menores. mas continuam sendo substanciais. Os estudos sobre o estilo de vida e a longevidade dos adventistas durante os últimos 40 anos estão sendo validados por muitas pesquisas recentes, confirmando os conselhos da palavra de Deus e seus mensageiros. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, se você quiser, se você ouvir, se você receber o que eu falei para você, essas orientações, é como diz a Bíblia, você vai comer o melhor desta terra e vai ter mais saúde. Os benefícios da dieta vegetariana. Vamos ouvir agora os Arautos do Rei louvando a Deus com a música Felicidade Sem Fim. Yeah.